A Mandita resolveu pintar o cabelo de branco. No outro dia, ela chegou na gramofone e foi demitida. Regina viu aquele cabelão grisalho e pensou que fosse um ratão de 2 metros de altura e a despediu. Entrou em depressão profunda e não conseguia mais examinar dentro dela mesma. Quais as soluções tomaria? Foi quando ela se lembrou de uma pessoa muito especial na sua vida e resolveu recorrer a ele. Puxaram o pé dele pra debaixo da cama, só que de tanta teia de aranha que tinha embaixo da cama do nosso amigo Torres, que é o ex-marido em questão, responsável por ela ter pintado o cabelo de branco e tudo mais. Ela não conseguiu sair de lá e se tornou uma grande trajeto, eu me chamo de frequentar qualquer nos banheiros, deram assim, abre e fecha as visíveis, olha, surgiam inúmeros outros banheiros novos, mas o único banheiro que surgia que barrava, não lavava nosso trajeto, era banheiro nas cidades, ou seja, assim, nas cidades, com as cidades, foram de banheiro imbatível, mas acessível, mesmo que em forma de barreira. Exatamente, com as condições já haviam acessibilidade, que de tanto perder na sinuca, o bicho chegou na conclusão que o banheiro não era tão imbatível assim como, por exemplo, o melhor. Não era de maneira nenhuma imbatível, porque se ignorássemos a possibilidade de podermos incondicionalmente prosseguir, estaríamos criando um deus em forma de empecilho, que seria outro balneário ainda. Aliás, o balneário seria o mesmo, esse deus empecilho, digamos assim. Mas a criação, esse seria outro balneário. Então, se quiséssemos prosseguir, nós ignorar toda e qualquer evidência das nossas necessidades e interesses. Parece possível, porque o próprio ato de querer prosseguir é um interesse. Por exemplo, nada jocaxiano é considerado por ele mesmo, né? Como, e por muitos também, né? Como nada absoluto. Mas não pura nossa casa aqui. Mas quando ele afirma que o estado inicial da porta é apresentar porra nenhuma, tudo bem, estamos de acordo que isso não é uma regra nenhuma, tudo bem. Não. Mas, na verdade, não existe apenas uma regra. O estado inicial do propriamente dito é uma lei, então houve uma substituição de valores intrínsecos. Mas como? De que maneira poderíamos ignorar nossas leis para seguir? Ora, se continuássemos nosso trajeto sem a necessidade absoluta de nada, surgiria uma poética que englobaria duas polaridades da mesma importância, sabe? Uma delas, assim, o balneário existente no extremo, né? E a outra, seria a suposta não existência desse balneário no outro extremo. Da mesma forma que o primeiro extremo impede nosso trajeto, nos dá a possibilidade de construirmos seu opositor, o segundo extremo, ao contrário, nos dá a possibilidade de prosseguirmos nosso trajeto e impede a possibilidade de construirmos o opositor dele, porque ele já foi construído a priori. Mas não podemos prosseguir, porque esse segundo extremo fisicamente não existe. Ele só está lá porque não existe. Então, o que é a polizada? A leque inteira anula esses dois extremos. Seria como, ao invés de escolher cara ou coroa, escolhesse a moeda inteira em si, ainda para fazer o que quiser com ela, inclusive escolher cara ou coroa. Mas agora, sobre outra perspectiva, né? Agora nós temos, assim, propriedade do objeto, não tem mais nenhuma barreira grande. Fez escolher a aura e coroa, estrelas voadas, ceia, da mão, larga. Da mesma forma, essa artimanha de anular objetos serviu, enfim, para desintegrarmos todos os balneários existentes, com exceção de último. Foi para lá que fomos. Ou é para lá que estamos indo, ou será para lá que iremos, porque tudo ali é temporal e cabe a ti, ouvinte, decidi-lo. Sendo assim, caímos numa abrangência maior ainda de unidade, porque agora também tem a tua presença, ouvinte. E de tudo que há ao teu redor também. Agora nós temos um contato assim direto. Nós podemos, por exemplo, nos aproximar quase que involuntariamente. Quer ver só? Olha. O foco aqui é outro, é o fundamento. Eu aqui, você ouvinte aí e tudo mais, somos uma unidade. O balneário é o ente que é transmitido de volta para nós. Então, essa ficou sendo a única maneira mesmo, né, de invadirmos o balneário, vai. Isso não fica muito em relação a essa... Não quero te desiludir nem ser spoiler, assim, mas nós nunca vamos entrar nos balneários. É obrigatório saber disso agora, porque a continuação depende disso. Essa afirmação é metafísica. Nós, como unidade, projetamos uma luz no balneário como ser. A atmosfera do balneário é esse consenso geral que obtemos. Assim, a ideia nossa, o limite mínimo, ainda que nada física, ainda ontológica, esse desbravamento, esse diálogo em si, desbravamento é a mesma invasão. Né? Que invasão. Sendo assim, já que adquirimos todas as unidades, as invasões do balneário, não tem outro jeito. A primeira coisa que vemos é uma luz branca, e na medida que aproximamos, conseguimos decifrar o vapor, blocos gigantescos de gelo, tipo a casa Superman, né? Azulejos brancos, um grande tapete verde musgo na entrada, com inúmeras leitoazinhas brancas, bailarinas dançando Hula Hula Baby. Thank you.